essa saudade que eu tô sentindo. Eu tô pirando, vendo amor em todos os seres vivos. E pode até parecer loucura, mas hoje o que eu vi na rua me fez lembrar nós dois, me fez lembrar nós dois. Que saudade de ficar grudadinho igual cachorro em você, te morder, te morder. Que saudade de ficar grudadinho no teu corpo sensual. Au, au, au, au. Que saudade de ficar grudadinho igual cachorro em você, te morder, te morder. Que saudade de ficar grudadinho no teu sensual e não te solta nem a pau, au, au, au, au, e não te solta nem a pau. E pode até parecer loucura, mas hoje o que eu vi na rua me fez lembrar nós dois, me fez lembrar nós dois.